nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dançar. Milha de madeira, milha de madeira, bem, bem dançar. Nova coladeira, nova coladeira, bem, bem dançar. Milha de madeira, dança nova coladeira. E só dormir na chuveira, dança nova coladeira. E só milha de madeira, bem, bem dança nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dança milha de madeira. Milha de madeira, bem, bem dança nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dança milha de madeira. Dança nova coladeira. E só quer na jurbeira. Dança nova coladeira. E só milha de madeira. Bem, bem dança nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dança milha de madeira. Milha de madeira, bem, bem dança nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dança milha de madeira. Milha de madeira, bem, bem dança nova coladeira. Nova coladeira, bem, bem dança milha de madeira. Milha de madeira, bem, bem dança nova coladeira.